Autorizado, desço para 1.700 pés. Está descendo 1.700, vai ficar mais estabilizado. Sente, mantém o ponto de espera, web 5808. Mantém o ponto de espera, web 5808. Quatro autorizados de uma pronta tarde. Tá 3171, no decola 013, controle agora 120.8, bom voo. 108, obrigado. Tá, 3153, chame torre, 118.95. 118.95. Firmo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, tá 3171. Estabilizado na final da 10. 5564. Sente, livre pouso, pistão no zero, o vento 060 graus, com 08 nós, na 3153. Livre pouso na 10, 3153. Na 3171, no cheque seu modo Charlie. Tá ligado, cara, tá recebendo? Então, 3890, autorizado, chama táxi. Entrada, reportará para o táxi. Tá 3171, passando 4.600 pés. Contato radar, suba para nível de voo 340, está autorizado para direto Leda, após Leda Brit. 340 Leda, depois Brit. Tá 3171. Web 5808, alinhar e manter, observando 0. 5508, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Posição 3153, solo 1116. Libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa, reporta para ingressar na taxiway Juliette. Autorizado o táxi, direita via Índia, o ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 1010, gol 1804. Webjet 5808, livre decolagem da 10, o web 050 graus, com meia dúzia de nós. Salvador, final 6211, informação Romeu, no 320 para Galeão. Final 6211, tenho 36, já pré-aprovado, só que 32. 60, perfeito. Tem só mais 30 segundos para corte. Aguarde. Bruno 642, bom dia, número 2 para corte, aguarda. Recife no 390.03. Rota 3153, mantenha a posição forte da Juliette, aguardando para o ingresso. 3153. Web 5808, decola 17. Controle agora 120.8, bom voo. 208, obrigado senhor, bom dia, um bom domingo. Salvador 1804, 1804, a minha aí mantém, está observando 0. Nem mantendo 0, 1804. Oxana 6211, autorizado Galeão, 1360. Viantes 110, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Euleda, após Euleda direto print. O controle 120.8, aciona 5002, Oxana 6211. 5808. Obrigado. Espera a curva direita. Da Euleda 120.8, controle, transponder 5002. Oxana 6211, correto, na remota, chama pronto, pushback, acionar. Gente, aguarde para ingresso, tá 3153. Gol 1642, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolagem da 10, primeira curva da esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, o controle Salvador 120.8, aciona 5006. Planejamento correto, portão 03, chama pronto, gol 1642. O gol 1804, livre a decolagem da 10, o vento 0.0 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem, gol 1804, 1.0. Afirma. Da 3890, confirma os dados. 84 bode, 340, de autonomia, operando com a cabeça, logo para trás. Autorizado via PAT 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste 10, 10. Autorizado via PAT 1 no ponto de espera pronto, Rota 3153, após a passagem do R2 da companhia, ingressa Juliette, portão 08. 804, decola uns 21, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, manda bem. Controle Salvador, bom dia, voo 1804, Dael, passando 1800 pés. Voo 1804, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída Dael. Está autorizado, vai direto Leda, após Leda Bridge. Seguida presente, direto Leda, após Leda Bridge, ao 360-1804. Bom dia, Guarulhos, o nível 360 autorizado, via rota bridge, antes do rumo 6. Decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Elmida, após o Elmida bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5011, gol 1607. Salvador 360, Guarulhos, coloca 10. Leda da Elmida, boa bridge, aprendeu 1-0, após aprendeu 1-6, BHZ, rota contorno, plano 20.8, o controle, 5-0-1-1, transponder, 6-0-7. Cotejamento correto, portão é 1-0, chama pronto, gol 6-0-7. Tá 3890, autorizado a linha de decolação no 0, o vento 050 graus com 089. Objeto 5808, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 1260, 1208, objeto 5808. Delta 3517, bom dia, Brasília no 3410, já aprovado, só um minuto para cópia. Controle agora em 120.8, tem um bom voo. 308, obrigado, bom dia, senhor. 138, Marcelo. Tá 3517, copia. Autorizado Brasília, nível 340, viando do 17. Decolagem pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após alerta. O controle Salvador opera em 120.8, aciona o transponder 5012. Isso, frequência 133.25, alterna 125.1. Recife agora, 3325.251, voo 904, manda bem. Isso também. Bom dia, por aqui. Autorizado Brasília, nível 360, guiando pelo Lula 7, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após alerta, o controle opera em 120.8, aciona 5015. Não autorizado. Correto, 5015, porta 02, chama pronto, gol 1715. Salvador, bom dia, Alta X-Ray Delta. Alta X-Ray Delta, bom dia, prefeito. Autorizado inicial reboque, aponta para ingresso no pátio principal. Alta X-Ray Delta. Alta X-Ray Delta. Dois autorizados, chama pronto para o táxi. Salvador, é o 3890. Prossiga, 3890. Possibilidade de vácuo nível final 370. Aguarde coordenação com o centro. Grato, 3890. Tan 3890, autorizado nível final 370, submantenha nível de voo 370. Autorizado final 370, Tan 3890, obrigado. Nada. Tan 3890, Chami Centro, Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Bom dia. Confirmando 79 a bordo. Voo 642, autorizado táxi direita via Índia. Ponto de espera 110, reporta pronto para decolagem. O ajuste 10 com o bordo. Para pushback e acionamento, Chané 6211, está na remota 13. Autorizado, chama pronto para o táxi, o Chané 6211. 6211, chamará. Azul Alpha X-Ray Delta, autorizado para o ciclo reboque até o portão 01, agilizando. Voando 642, autorizado a linha em decolar da 10, o vento 060 graus com 09 mais. Autorizado a linha em decolar da 10. Tente aguarde para o posto, está 35 no 7. Voo 607 ao número 2, no setor aguardando. Tá 3507 na escuta. Coordena com a equipe de pátio, após a passagem do S2 da Avianca, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera, autorizado para o investimento 04, chama o táxi. Após a passagem Gol 1642, decola aos 36, controle agora em 120.8, bom voo. 1208, obrigado, gol 1642. Controle Salvador, gol 1642, 1700 pés. Gol 1642, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUCA. Saída PUCA, sobe 390, gol 1642. 3517 na escuta. Confirmando o avião também e seu táxi ainda. Tá. É. Agora pode prosseguir o pushback. Pode prossegue. Para o taxi do Chané 6211, 141 a bordo, 3 horas e 43 de autonomia, alternativa do Brasil. O Chané 6211, autorizado o táxi até através do portão 05. Autorizado o táxi até através do 5621. Táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10.10. Ciente. Oxana 6211, prossegue o táxi via Pat 1, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10.10. Vai reportar no ponto de espera pronto via Índia. Patinja, Ocean 6211, ajuste no 0-0. Gol 1897 com fins, o nível 360 já aprovado, só um minuto no copo. Artax, gol 1607.